Eu, meu caro presidente, que pensava que não tinha mais motivo para ter emoção, porque eu já participei de tantas coisas na vida, já me encontrei com tantas personalidades, já participei de tanto evento que eu imaginava que eu não ia me emocionar. E, de repente, eu era o mais emocionado, o mais chorão de todos que estava ali.